A partir de agora, Programa Legal, a sua companhia na universidade. Apresentação, Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Está iniciando mais o meu, o seu, o nosso Programa Legal, sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, juntinho com você ao vivo, neste exato momento, aqui pela Rádio Estação, a primeira universitária da região serrana, juntinho com você, aqui diretamente da Estácio Nova Friburgo. Vamos junto, entrando lá, iniciando com esse Programa Legal. Não se perca pela hora, agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. E a hora certa para você nesse exato momento são exatamente 9 horas, não se perca pela hora, horário brasileiro de verão, sendo informado exclusivamente para você aqui no Programa Legal. E com certeza estamos aqui com um convidado especial nesta noite, que é o Paulo Roberto, com certeza, que na hora fugiu o nome da mente. O amigo poderia dar uma boa noite rapidamente aos amigos ouvintes aí, meu amigo? Boa noite, meu nome é Paulo Roberto, somos graduados na área do Direito e agradecer o Flávio Viana aqui por a gente daqui para dar essa entrevista, essa informação à área do Direito, nessa nossa nova rádio aqui da Estácio, tá? E estamos aqui esperando, a qualquer momento vamos começar a falar novamente a respeito do Direito. Com certeza, amigo Paulo Roberto. Estamos juntos aqui na Rádio Estação, a primeira universitária da região aqui, diretamente da Estácio Nova Friburgo. E para mim é uma honra estar com um amigo aqui no Programa Legal. E com certeza, na última vez houve um imprevisto, né, que o amigo não pôde estar presente. Mas uma honra estar com um amigo aqui hoje. Perfeito. Estamos aqui para apresentar, falar um pouco do Direito, tá? E motivar, né? Motivar essa galera nova que está chegando aí na Estácio, até para o próximo ano. Motivar a galera com conhecimento na área do Direito, que a gente puder mencionar aí para que a galera possa ter um aproveitamento da carreira do Direito. O pessoal que está aí chegando agora em primeiro período, né? Até exato, o terceiro, incentivar mais ainda para seguir em frente. Isso, perfeito. E quem sabe no futuro seguir também a área de Direito, né? Perfeito, o cidadão que entra por Direito, ele sabe que ele tem um árduo trabalho, mas tem que se dedicar, estudar. Uhum. E o Direito compensa, é compensatório. Quando chegar no final, ele vai ver a colaboração, o que ele fez, o que ele participou. Isso é muito importante. A recompensa, o êxito, né? Exatamente. Do sonho que ele teve e futuramente vai conquistar, né? Tem certeza disso, absoluto. Então, com certeza, meu amigo Paulo Roberto, vamos rapidamente a um break comercial. E já voltamos com um amigo, tá bom? Estamos aqui no aguardando, vamos começar. E você, meu amigo, minha amiga ouvinte, não saia daí. Seu e-mail de participação é programalegal.radioestacao@gmail.com. Você pode fazer sua pergunta, deixar sua participação também na nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/programalegaloficial. Repito de novo, facebook.com/programalegaloficial, tá bom? E segue a gente lá também no Twitter, @programalegalbr, tá ótimo? Então, já vamos para o break comercial e já voltamos. Até já, não saia daí. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estácio.br. Se a sua vocação era ensinar, corra e faça agora mesmo o curso de Letras na Estácio Friburgo. Licenciatura em Língua Portuguesa e Literatura. No mercado, o profissional pode atuar como professor, crítico literário, pesquisador, resenhista, tradutor, agente literário ou revisor de textos. Alunos formados estão empregados. Letras é na Estácio Friburgo.

adorei a resposta e espero que os amigos e amigas ouvintes que estão ouvindo esse programa legal também estejam gostando desse programa legal Entrevistas de hoje. E vamos à segunda pergunta. Qual será a sua ética, ou seja, crença, na advocacia? Bem, pela pergunta anterior, para ser advogado você tem que ter ética, realmente. Éticas e deveres profissionais. Então, uma coisa principal é você ter respeito, dignidade da pessoa, ter a condição de respeitar o seu cliente, que ele depende de você nesse momento. Então, eu entendo, sim, que na advocacia você tem que ter respeito, tem que ter a ética e tem que ter a dignidade pela pessoa a qual você está fazendo aquele trabalho no momento, ok? Entendo. Por finalidade, a próxima pergunta é como será a sua primeira audiência? Como você imagina que pode ser sua primeira audiência? Perfeito. A pergunta é o seguinte, como seria, né, a primeira audiência, né, no caso formando? Nós da área do direito, a gente já faz um trabalho baseado nessa pergunta. Por quê? Para que a gente possa ter essa condição de aprender. Porque o local de errar é dentro da faculdade. Então, aqui que é o local de você errar. Não é lá fora. Lá você não pode ter o direito de errar, porque você está defendendo um cliente, você está com uma proposta do seu cliente para que você traga o melhor, traga um resultado perfeito, um resultado bom. Então, como será a primeira audiência, a gente pensa que tem que ser a melhor possível, né? Porque a gente está dentro da faculdade, nós estamos aprendendo, e com os simulados que a gente vem fazendo em decorrer dos períodos, isso te dá uma condição de você ir buscar. Não é o todo, porque você ainda fica nervoso, ainda fica preocupado, mas tenho certeza que será ótima a primeira audiência. Ou seja, errando que se aprende, né? Claro, é dentro da faculdade que é o local de se buscar o erro para que não erre lá fora. Aí você, errando aqui, já está aprendendo para que, assim, na prática lá fora, pelo jurídico, você venha evitar o erro. Isso, e sempre acertar, perfeito, mostrando a sua competência. Você vai lembrar da faculdade que você teve um erro, então você vai evitar de praticá-lo lá fora. Com certeza, correto? Ótimo. Ótima resposta. E agora a próxima pergunta é, depois de se formar, você ainda vai querer exercer a profissão ou já pensou em ter outra carreira? Olha, eu acredito o seguinte, para quem entra para o direito, quem está aí na fase de 5 anos, 6 anos dentro da carreira do direito, sim, a gente entende o seguinte, que exercer a profissão do direito é excelente. Existe concurso, né? E eu particularmente gosto da área tributária, me dedico também à parte de execução fiscal, e aonde eu trabalho também é em cartório do Tribunal de Justiça, é matéria referente à área tributária. Então, eu no momento, sim, penso fazer concurso e ter uma graduação melhor, não ser só advogado, mas ter, assim, uma carreira jurídica em termos de uma procuradoria do Estado ou a própria EMERJ, fazer uma pós-graduação na EMERJ para ir buscar aí uma área jurídica mais elevada, entendeu? Então, essa é a formalidade do direito. Você não pode ficar só preso a essa situação de se formou advogado, e se você conseguir exercer essa função dentro dos meios melhor que venha te trazer uma condição financeira tranquila, tudo bem. Mas pensando também em fazer um concurso, está numa área jurídica hoje que tem muitos concursos bons aí para exercer. Ótimo. Uma ótima resposta. Agora a próxima pergunta seria, o que você acha dos advogados que dão mau exemplo? Ou seja, esses que não exercem a função de forma ética. Ok. A advocacia, a OAB, ela tem um estatuto. E o estatuto menciona a disciplina, menciona o que é vedado ao advogado, que possa o advogado fazer ou não. Então, entendemos que um mau advogado é um mau exemplo. E a gente fica muito triste quando a gente vê um advogado que trabalha de forma errada com seu cliente ou procura trabalhar não dentro da nossa garantia, da nossa personalidade jurídica, porque hoje todos sabem que o advogado é a sua arma principal. Então, se você hoje tem um mecanismo para ir buscar no judiciário ou qualquer outro setor, você vai contratar um advogado. Então, se o advogado dá mau exemplo, a classe sofre com isso, tá? Então eu entendo que um advogado de mau exemplo, sendo o nosso colega, a gente pode até muitas das vezes tentar assim ajudar alguma coisa, mas cabe a ele saber que o estatuto não permite que ele crie um mal ao cliente dele ou a qualquer outro ser humano. Entendo. Antes de irmos para o bloco, temos mais duas rápidas perguntas. A próxima pergunta é: o que você diria para eles? Bem, continuando a pergunta anterior, diria sim, se a gente pudesse opinar, ou caso eles viessem nos ouvir, né, a gente falaria, né, que deveria dar um exemplo melhor, não deixar que a coisa tome esse caminho, para que não prejudique, né, a imagem nossa, para que a gente possa trabalhar tranquilo, com respeito, com dignidade. Entendo. Aí, agora, só essa última pergunta desse primeiro bloco. A pergunta é assim: você fará o impossível para ganhar alguma audiência? A pergunta tem uma pegadinha, né? Você fará o impossível? Claro, não, a gente vai fazer o possível dentro do possível para ganhar uma audiência, porque nós, advogados, vivemos do resultado, do êxito. Então, é dentro do nosso trabalho que a gente realiza, a gente já está aquela figura de buscar um êxito, buscar uma vitória. Então, advogado nenhum quer perder. Então, até porque a gente tem os nossos honorários, né? E isso depende do ganho, depende da busca do melhor trabalho. Então, eu tenho certeza que numa audiência, assim que eu já tiver formado, nesse próximo ano, se Deus quiser, com a prova da OAB, já estarei formado. Então, irei fazer o possível para ter uma audiência tranquila, ganhar aquela primeira audiência com êxito e com um bom resultado. Com certeza. Então, quando o amigo tiver formado, com certeza o Programa Legal estará com espaço aberto para recebê-lo novamente. Com certeza, né, que eu vou voltar aqui agora para falar como advogado, mais como um formando de direito, entendeu? Então você pode estar ciente que eu serei convidado por você novamente e terei o prazer de estar aqui para falar junto ao pessoal da Estácio, aos novos alunos, criar essa motivação para que não perca esse caminho do direito. O direito é tudo, o direito é a nossa arma principal, né? A gente hoje, tendo o estudo do direito, você aprende a ter a disciplina, aprende a ter o respeito, aprende a ser digno de uma excelente profissão, tá bom? Tá ótimo. E com certeza, não só o pessoal da Estácio, mas os graduando em Direito, mas também o pessoal que vai ouvir pelas redes sociais também. Tenho certeza, né, que todos que estão ouvindo também vão entender que essa entrevista é uma entrevista de motivação pelas perguntas que estão sendo feitas. E eu tenho certeza que isso será, assim, um convite a quem está ouvindo isso, ou participando das redes, que no futuro estamos aí, o ano vai começar, vai ter vestibular. Então, a carreira do direito é excelente para concurso. Vestibular, para quem está, né, vindo através de FIES ou ProUni, já teve o Enem recentemente. Isso, o Enem teve agora essa semana. Isso, então, exatamente. Já pode pensar que está exercendo, assim, já está tendo um início dentro do direito que vai ser excelente. E tomando essa decisão após ouvir esse programa pelas redes sociais e vindo fazer direito também aqui na Estácio, como o amigo está fazendo. Tem certeza, excelente curso, a Estácio está excelente, professores muito bons. Graças a Deus, eu não tenho que reclamar dos professores aqui na Estácio. E quero recomendar aos colegas, que eu sei que muitos farão para federais, mas em termos de universidade privada, a Estácio não está devendo nada a outros concursos, a outros cursos, até porque nós temos excelentes professores aqui, juízes, promotores, defensores, bons advogados, excelente o trabalho. Ótimo. Então, agora, rapidamente, vamos agora à música, rapidamente, e no próximo, depois da música, vai ter um pré-intervalo comercial, ou seja, um intervalo comercial, e assim voltaremos ao próximo bloco com mais perguntas. Tudo bem, amigo? Perfeito. Estamos aí aguardando. Então, tá ótimo. Que você quer ouvir aquela música especial, aquela música pedida por você através da sua participação pelo e-mail do Programa Legal, você vai ouvir agora e aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, você que está ligadinho nesse Programa Legal a sua companhia na universidade. Com esse quem vos fala, Flávio Viana, um grande amigo de todos. Aqui presente o nosso amigo Paulo Roberto, que já atua, faz graduação em Direito aqui na Estácio Nova Friburgo e também já atua na área jurídica também, né? Mas no final você vai ficar sabendo aonde ele atua, qual cidade, estado, você vai ficar sabendo direitinho, tá bom? Então, com certeza, rapidamente mandar aí a música para alguns graduandos de Estácio Nova Friburgo, para Rafael Brito, para Rafael Novaes, para Cláudio Melo Viana, para Gabriel Almeida, para Dayana Moraes, para Dilma Rosado, para João Vitor Paredes, também para Bela Ribeiro, Duda Emerick, para Manon Silva e para Ludmila Lemos. E também para o amigo Paulo Roberto. Vamos de sucesso aqui nesse programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos. Hoje, edição Programa Legal Entrevistas. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br.

Um cidadão, quando ele está estudando, ele está fazendo os estágios, ele está fazendo o escritório de prática jurídica, e a qual a gente tem a oportunidade de acompanhar vários júris ou várias audiências, então a gente fica até entusiasmado em ver que o colega nosso que está trabalhando, ele está buscando êxito, buscando resultado. Então você imagina como a gente se sentiria em ter isso numa primeira audiência. Seria maravilhoso você realizar um trabalho assim com consistência, com tranquilidade. Então eu entendo que a primeira audiência é tudo, né? Quando você está assim se dedicando à sua área, ao seu trabalho, então tudo que vier de resultado, do melhor resultado, será assim uma felicidade muito grande. E ou como se sentiria se ganhasse, né? E também é a mesma coisa, sentiria muito feliz você ter a oportunidade de apresentar um trabalho de honestidade, de respeito para o seu cliente. Isso é muito importante. E na área do direito nós temos esse dever e essa afinidade de buscar sempre o melhor, sabe? O cliente tem que entender que você está ali para ir buscar o melhor para ele e trazer um excelente resultado. Ótimo. Ia falar mais alguma coisa? Não, vamos lá. Podemos continuar. Vamos lá. A próxima pergunta é: você gostará ou gostaria de pegar os casos mais difíceis ou os mais fáceis? É como eu estou mencionando, né? Gostar de pegar casos mais difíceis ou mais fáceis, na advocacia, talvez não existe isso. Existe a busca do êxito. Então, a gente não tem nem ideia se o caso vai ser difícil de acordo com o momento da audiência ou de acordo com o que você vai mencionar na sua petição ou o seu trabalho que você vai realizar dentro da área jurídica. Você vai ter ideia de se aquilo está difícil ou está fácil. E eu acredito que não vai estar nada fácil, né? Tudo é muito difícil. Você tem que buscar resultado, então não vai vir fácil, vai vir difícil, porque a parte que faz a defesa também do outro lado também quer buscar o resultado dele também. Então é bom, isso é gostoso no direito, você fazer esse trabalho e é o êxito, é o resultado, então não tem jeito. Eu entendo que não haverá muita facilidade, haverá coisas difíceis, mas estaremos aí, estamos estudando para que não possa criar problemas e trazer um resultado satisfatório para o nosso cliente. Tá ótimo. Ótima resposta. Acredito que esteja satisfazendo muito bem a curiosidade de quem é graduando em Direito aqui na Estácio Nova Friburgo. E antes de ir para a próxima pergunta, mandar um forte abraço aí para Gustavo Vidal e também para Diogo Teixeira, professor aqui da Estácio Nova Friburgo, professor Diogo Teixeira, e para o graduando em Jornalismo, Gustavo Vidal, que estão aqui no estúdio da Rádio Estação. Um forte abraço para vocês e vamos seguindo adiante com a próxima pergunta. Próxima pergunta: quais os honorários cobrados por um advogado? Bem, Flávio, os honorários corretos cobrados por um advogado, detrimento do estatuto da OAB, é 20% do valor da causa, né? Então, acontece aí, a gente vê algumas coisas que não é muito correto até o advogado cobrar 30%, mas o honorário correto determinado pelo estatuto da OAB é 20% do valor da causa. Então, o advogado trabalha sobre aquilo ali, então é o direito dele de buscar aquele honorário, porque é o serviço, é o trabalho, é o resultado, então é direito dele, tá? Então o valor é 20%. Ótimo. É que eu vejo umas situações aí meio estranhas, de advogado cobrando 30, 40. Ocorre, né? Tá incorreto, né? Tá fora do. Exatamente. Tá fora do estatuto, né? O advogado, ele tem que respeitar o estatuto, porque é o estatuto que determina como a procedência do advogado. Então, você cobrar 30%, 40%, 50%, isso aí não é moderação, ele está fora dos parâmetros, então, porque o advogado ele tem que ser moderado dentro dos valores a ser cobrado. Então, alguns advogados também que já vi cobrando 10%, esses estão sendo bonzinhos demais, né? Não, até porque não pode, o advogado ele não pode arbitrar 10%, até ele está fora dos parâmetros da OAB. E claro que 10% não é o honorário correto. O honorário correto é os 20%. Então ele não pode arbitrar valor menor do que o valor que está no estatuto, que é o valor a ser cobrado pelo valor da causa. O advogado, ele está ali, ele faz o curso, ele estuda, ele faz a prova da OAB. Então, ele no estatuto, ele sabe, ele estuda o estatuto, ele sabe que o valor de honorários é 20%. Entendo. Correto? Está ótimo. Então, agora vamos à próxima pergunta, que diz assim. Mesmo sabendo que o cidadão é criminoso e este nega veemente, como deve se comportar o advogado quando esse é procurado para defendê-lo? Bem, Flávio, o que ocorre é o seguinte. A Constituição, ela garante o direito de defesa para qualquer cidadão. Primeiramente, o cidadão, ele não pode estar no vazio, né? A Constituição garante a ele a defesa. Então, em antemão, sabendo que o cidadão é criminoso, ninguém pode ser julgado criminoso ou pode-se falar alguma coisa desde que não há provas. Então, negar-se veemente, realmente dizer que uma pessoa é X, você tem que ter provas suficientes até que se prove ao contrário, ele não é criminoso. Então, a Constituição garante, sim, você fazer a defesa do cidadão. E nenhum cidadão pode estar no vazio. Ele tem que ter um advogado, ou não tendo um advogado, entende, o Estado está aí, que é o Ministério, que é a Defensoria Pública, para poder conduzir o cidadão, que em momento nenhum ele pode estar sozinho, ele pode estar sem uma defesa, que seria ou a Defensoria Pública ou o advogado, para dar substância a ele, para que ele possa ir buscar o que ele determina. Mesmo ele sendo criminoso ou não, ele tem o direito de um acompanhamento jurídico meio específico. Sim, a Constituição te garante isso, o direito de defesa. Entendo. Então, cidadão nenhum pode estar sozinho, e o advogado tem esse poder para isso. Ele pode, decorrendo dos horários determinados pelas instituições, ele pode entrar nos presídios, ele pode atender a qualquer momento, dependendo do horário estipulado. Por exemplo, no presídio, por exemplo, tem um horário estipulado em que o advogado pode entrar normal, atender o seu cliente e em momento nenhum deixá-lo sozinho, né, para que ele possa ter o seu direito de defesa consagrado e respeitado. Ótimo. Agora vamos à nossa próxima pergunta. A próxima pergunta se formula assim: em casos de inventários, qual a posição do advogado? Opinar quanto a qual bem deveria ser dado a essa ou aquela família, ou ele deve se manter totalmente neutro? Bem, essa pergunta é interessante, né? Porque o advogado, ele é neutro, né? Dentro do trabalho que ele realiza, né? Então, ele está buscando o resultado. Então, ele, muitas das vezes, ele pode sim orientar, mas não opinar. Então, no caso do inventário, por exemplo, que cada um tem o seu direito, o seu quinhão. Então, ele, na posição de advogado, ele pode sim orientar as famílias a qual o quinhão necessário de cada um, deixado pelo testamento ou na abertura do inventário. Então, muitas das vezes, o testamento já tem lá designado X para um, X para outro, Y para um. Então, o advogado, ele faz o trabalho, sim, o trabalho de resultado, mas ele não opina quem deverá receber isso, quem deverá receber aquilo. Ele deve sim ir buscar orientar as famílias o melhor, para que possa ter um resultado bom, para que não possa haver um descontrole emocional entre as familiares, entre os inventariantes, para que possa todos saírem tranquilos, saírem com seus quinhões determinados e com as decisões judiciais, com o recolhimento dos valores correspondentes, né, a receita, tá? Então, eu entendo, sim, que o advogado, ele tem que se manter neutro. Ele não pode ficar optar quem que vai receber aquilo, quem vai receber isso, não. Ele, dentro do inventário, já tem determinadas posições em que as famílias vão saber, e se houver um litígio familiar, o advogado está ali para isso. Ele está ali para orientar as famílias para que não ocorra esse litígio, e sim a conciliar. Bom? Ótima resposta. A próxima pergunta formulada está assim: pode um advogado contratado repassar o caso a outro colega sem que seu cliente seja consultado ou que aceite um novo profissional? no direito, a gente tem a matéria do subestabelecimento. Então, você subestabelecer uma causa para um colega, com reserva e sem reserva, mesmo assim, o cliente tem que estar sabendo, porque é o cliente que está te contratando, né? É o cliente que está aí buscando o trabalho do profissional. Então, não pode, em momento algum, o cliente ficar sem saber aonde que se encontra a causa dele, com quem está ou com quem que irá responder por esse trabalho. Então, um advogado contratado repassar um caso a outro colega sem que seu cliente saiba, então fica chato, né? É um trabalho errado, é um trabalho que o cliente confia em você, ele está dependendo de você daquilo ali, muitas das vezes são valores financeiros, valores altos, então ele precisa sim saber que, caso o advogado não possa trabalhar naquele processo, ou ele renuncia, ou ele subestabelece para outro colega, mas que o cliente venha saber sim, porque é o cliente que está lhe pagando, né? É o cliente que está buscando um resultado através do seu trabalho, através do seu profissionalismo. Correto? Portanto, será por escolha do cliente, de conhecimento do cliente, muitas das vezes, decisão. Tem um prazo, né? Tem um prazo em que o cliente, por exemplo, se o advogado renunciar, ele tem um prazo aí de 10 dias, tá? Para que o cliente possa arrumar um outro... Prazo máximo para... um prazo máximo de 10 dias para que o cliente arrume um outro advogado, coloque um outro profissional para que possa fazer a defesa dele. E nesse prazo de 10 dias não acontecendo, sim, aí o processo vai ficar lá esperando até que o cliente determine, nomeie outro profissional para fazer o trabalho para ele. Entendeu? Ótimo. Perfeito? Ótimo. A próxima pergunta se baseia assim. No caso em que o advogado é contratado para resolver uma questão de traição matrimonial, é permitido a ele que esse assunto possa ser discutido com outro colega de profissão que não seja do seu consultório, buscando pareceres que o auxiliam, ou ele deve abrir mão do caso logo de início? Não, Flávio, veja só. Eu entendo que todos nós que estudamos a área do direito e que são formados no direito, ele pode sim, ele pode conversar com o colega dele, mesmo que não seja da sociedade dele, buscando sim, buscando informações, porque muitas das vezes o colega já fez um trabalho como aquele, já tem um conhecimento das teses, da jurisprudência, das doutrinas realizadas, então muitas das vezes o colega pode sim e deve acontecer isso, porque a advocacia ela não determina que nenhum colega possa ir buscar com outro um saber melhor. Então, a forma como está a pergunta, buscando pareceres que auxiliam, está correto. O que não pode, sim, é o advogado, ele tem que manter o sigilo profissional do seu cliente e não abrir para terceiros, para pessoa. Por exemplo, o advogado, às vezes, está num bar sentado ou tomando uma cerveja, batendo papo. Não é permitido o advogado comentar sobre o seu cliente, até porque não é de direito. Então, ele pode, sim, num local reservado, com o seu colega de profissão, ele perguntar sim como se houve algum processo anteriormente que essa causa veio trazer um êxito, um resultado, uma coisa que venha assim te trazer uma proposta boa. Então, isso não impede, o estatuto não te proíbe de você fazer isso. O que você não pode é sair por aí falando do seu cliente, até porque isso é falta de ética profissional do advogado, né? O advogado, ele tem ética, né? Tem deveres, tem disciplina, então jamais ele poderia fazer isso, ok? Entendo. Tem um regimento a seguir, né? De acordo com o estatuto da OAB, não, ele tem que seguir o estatuto. O estatuto é o que nos move dentro da advocacia, e quem está aprendendo e quem está se formando ou quem está entrando hoje para a advocacia sabe que tem o estatuto da OAB e tem que respeitá-lo, entendeu? Então é o que nós vamos cumprir, é o que eu irei cumprir daqui para frente, como eu já venho cumprindo no quadro de estagiário. Quando você tira a carteira da OAB de estagiário, você já é obrigado a respeitar aquele estatuto e aquilo ali, você apresenta a sua carteira de habilitado da OAB como estagiário. Então, você já faz parte do estatuto, você tem que ter respeito, porque o futuro te espera ali com um melhor serviço, um melhor trabalho. Ok? Ótimo. Para finalizar esse bloco de agora, há uma última pergunta, vamos agora. A pergunta formulada é esta. Pode um advogado sendo de conhecimento do contratante que ele é uma peça importante na decisão de um fato ocorrido, se recusar a pegar a causa? Olha, o estatuto menciona sim, ele não é obrigado a pegar a causa, tá? Ele pode ser o melhor advogado, mas se ele entender que ele não deva pegar aquela causa até por efeito de se tornar impedido ou há algum fato em que ele entenda que não é permitido ele pegar aquela causa, ele pode sim, ele pode até indicar outro colega para pegar essa causa ou deixar por conta mesmo do cliente, para que o cliente entenda que ele, por ser talvez o melhor naquele segmento, ou pode dizer, vamos dizer aí um exemplo na área penal. Então, se o advogado ele é um excelente penalista, mas ele no momento está sobrecarregado, ou não está bem psicologicamente, ou não está bem em termos de saúde, então ele pode sim, ele pode se recusar. Ele não pode sim querer pegar a causa e não resolver, não tendo condições e renunciar. Ele pode até renunciar, tudo bem. Mas se ele não pegou a causa, se ele ainda não está respondendo pela causa, e ele está sem condições psicológicas ou momentâneas, ele pode sim recusar e orientar o cliente que ele procure um outro melhor advogado, ou também ele pode também informar o cliente que existe um advogado tal, que esteja no momento, na condição, pode sim, isso não é proibido, tá? E ele poder recusar, ele pode recusar, até porque muitas das vezes ele não está no momento para responder aquele êxito do cliente que no momento apareceu. Ótimo. Ótimo. Ótima resposta. Então, amigo Paulo Roberto, vamos a um rápido break comercial nesse exato momento. E no próximo bloco, só com mais 5 perguntas que serão com respostas breves. 4 perguntas e as suas considerações finais. Tá né? bom, ótimo. E agora vamos a um rápido break comercial e... Você, meu amigo, minha amiga ouvinte, continua ligadinho aí no programa legal aqui na Rádio Estação, juntinho com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, e com o nosso amigo Paulo Roberto. Espero que todos estejam né, entendendo bem a nossa entrevista e estejam gostando, né, que esteja no melhor. Com certeza. Então, vamos rapidinho ao nosso break comercial e já voltamos. Estamos apresentando o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. Você se julga criativo? Tem milhões de ideias? Esse é o perfil do futuro publicitário. Faça agora mesmo o curso de publicidade na Estácio Friburgo. No laboratório da Sapiens você terá a chance de viver o dia a dia de uma agência. Publicidade é na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Venha estudar jornalismo na Estácio Friburgo. A melhor equipe de profissionais e modernos laboratórios vão colocar você por dentro do mundo da TV, mídias sociais, fotografia, rádio e jornal. Parceria exclusiva de estágio com a InterTV. Venha fazer parte do melhor curso de jornalismo do estado. Inscrições abertas no site www.estacio.br. Farmácia Hospitalar, Ambulatorial, Comunitária, Manipulação Homeopática e Laboratórios de Análises Clínicas. Essas são algumas áreas de atuação para quem se forma em farmácia. Então, faça agora mesmo o curso de farmácia na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Trabalhar em clínicas, hospitais, empresas e escolas. Essas são algumas possibilidades para os estudantes que se formam em psicologia. Na Estácio Friburgo, o aluno conta com diversos laboratórios onde poderá aprender a rotina de um profissional da área. As aulas são no turno da noite e o curso tem a duração de 5 anos. Hoje possuímos ex-alunos empregados na Prefeitura de Cordeiro, Hospital Raul Sertã, além do Fórum de Nova Friburgo e no Hospital Maternidade. Psicologia é na Estácio Friburgo. Hoje a saúde é um dos grandes bens que todos desejam preservar. Se você quer se juntar a esse grupo para garantir saúde e bem-estar para a população, faça o curso de enfermagem na Estácio Friburgo. Informações pelo telefone 2525-1500 ou no site www.estacio.br. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte, estamos de volta aqui com esse Programa Legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos, com certeza juntinho aqui com você nesse Programa Legal. E vamos seguindo com esse break de entrevistas aqui da edição especial Programa Legal Entrevistas, hoje aqui com você. Você está ouvindo... É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos às últimas perguntas. A pergunta se formula assim ao amigo Paulo Roberto. O que você achou desse pleito eleitoral das eleições de 2014? Bem, Flávio, essa pergunta é excelente. É uma pergunta que está no momento. É uma pergunta assim que muitos jovens, né? Muita está recente. Muitos jovens aí que já votaram esse ano, né? Começaram já no seu primeiro voto esse ano, já puderam entender o que é o pleito eleitoral. Interessante. Eu trabalhei nas eleições, eu fui supervisor de prédio em eleições, e entendo que foi uma eleição tranquila, até acredito para Nova Friburgo, foi uma eleição muito tranquila. Para o país também entendo, apesar de haver divergências em termos de estar dividido o país numa faixa aí de 52 a 48, então houve uma divisão do país aí em termos de votação, e eu entendo que o pleito foi legal. Agora, das eleições de 2014, eu entendo que a gente não pode assim querer exercer todo o direito de falar de eleição, porque houve coisas que deixaram a gente um pouco triste, porque nós que somos estudantes de direito, que entendemos, que procuramos aprender cada vez mais, estamos passando momentos difíceis no país. Então a gente tem que entender que mesmo tendo a reeleição, a gente está aqui torcendo que as coisas venham a melhorar, que a gente possa ter situações tranquilas em nosso país, que está havendo aí várias demissões nos cargos de ministro, decorrente de decisões aí apressadas, de coisas que venha causar um dano ao país. Então vamos aguardar, é o momento de ter tranquilidade, porque não começou o ano ainda, né? Então vamos aguardar, é um momento sim decisivo, porque é agora que tem que se começar a trabalhar para tentar melhorar a inflação, algumas coisas que estão aí, gasolina, tudo isso em que o novo eleito, né, no caso a presidenta, né? Então vamos aguardar, mas no todo foi muito bom, o pleito eleitoral foi excelente, na área em que eu trabalhei foi muito bom, foi muito tranquilo, e eu espero que as próximas eleições que vai vir aí para prefeito, para vereador, a gente possa também ter tranquilidade. Com certeza. É uma resposta que já respondeu até a próxima pergunta, né? Que é formulada assim: como o advogado pode atuar na área eleitoral? Olha, é excelente. O cidadão hoje que se dedicar à advocacia eleitoral, nossa, é um leque no direito muito bom. É um leque em que poucos procuram, tem muito pouco profissionais nessa área. Sabe, é uma área assim excelente. A área eleitoral, hoje você atuar na área eleitoral tem um campo muito grande. É um campo em que tem várias divergências eleitorais, tem vários acontecimentos eleitorais em que necessita de um profissional nessa área. A gente não vê com muita frequência um advogado preparado para atuar na área eleitoral. É muito difícil, é muito poucos que a gente vê. Eu, pelo aonde eu venho estudando, pelo que eu venho passando, aonde eu faço matérias, por exemplo, faço matérias também em Niterói também. Então a gente sempre discute, porque lá também tem um nível de pessoas também excelente na área do direito. Então a gente conversa muito sobre isso, mas a gente tem visto pouco cidadão na área do direito, na área eleitoral. Se até precisa, a área eleitoral, isso, né? Até precisa o cidadão advogado se dedicar mais no eleitoral. Ótimo. Agora, como perguntas finais, né? Se formula assim essa próxima pergunta. Como final de entrevista, uma última pergunta. Você já trabalha na área jurídica o que você faz na área em que trabalha e aonde você trabalha, fórum, cidade, estado, por exemplo. Eu graças a Deus, né, eu tenho buscado, é o que eu falei, no estágio profissional, né, da universidade, a gente procura desenvolver um trabalho. E eu, graças a Deus, a palavra não é sorte, é que a gente busca estudar, busca aprender. E eu tive oportunidade através do CIE, do CIE, né? Então, fazer um segmento na área de estágio, uhum, e no Fórum em Cachoeiras de Macacu, na área tributária, que é a área de execução fiscal. E eu estou aprendendo com o tributário e fiquei, assim, bem apaixonado por esse segmento na área do direito. E eu trabalho hoje com a parte de processos dentro do Fórum em Cachoeira de Macacu. É um cartório da Central de Dívida Ativa. E eu estou, graças a Deus, foi ótimo, está sendo excelente. Já tem 3 anos que eu estou trabalhando nessa área. Eu sou nomeado pelo Tribunal de Justiça e pela Prefeitura de Cachoeiras, né, que dá condição da gente, com esse convênio que existe entre o Tribunal e a Prefeitura, e te dá condições de você aprender cada vez mais e dali você poder fazer um concurso ou advogar na área tributária, tá? Graças a Deus está sendo excelente. Ótimo, ótima resposta lá no Fórum de Cachoeiras de Macacu, né? Por incrível que pareça, minha cidade. É ótimo, com certeza. A cidade é bem quente, né? A cidade muito quente. Com certeza, tem, clima lá. Tem bons rios para tomar banho, o pessoal gosta de uma cervejinha no domingo. Clima bem tropical mesmo. É, muita uma coisa. Cidade turística, não deixando a desejar Nova Friburgo, né? Por ser gelada, mas também é turística. Não, mas em Cachoeira tem muitos rios, tem Guapiaçu, muito isso, bom. Isso, exatamente. O Boa Vista lá, a turma do Boa Vista, é excelente. Nosso cartão postal lá, que é a Pedra do Colégio, né? Muito isso, famoso, é, muito uma conhecido. Pedra muito bonita lá, realmente. E, entre outras paisagens também. Até o fórum mesmo, o fórum de também, Cachoeira é muito agora, bonito, o fórum é excelente. Agora ficou um novo cartão postal da cidade, isso, muito bonito também, admirável. Também, é muito bom, muito bonito. Eu gosto muito do fórum de Cachoeira, para trabalhar é muito tranquilo, muito bom. E o pessoal que eu trabalho lá também é excelente, o pessoal também. Nós temos uma escrivã, que é a nossa chefe. Todos os outros pessoais também temos formandos em direito, temos estagiário de direito lá. Somos 14 profissionais da área de trabalho, tem administrativo, tem área de direito. Então, é excelente. O pessoal tem, assim, um trabalho bem tranquilo, bem realizado. Ótimo. Agora a próxima pergunta aqui, com média de tempo de 30 segundos de resposta. Perfeito. Se formula assim: o que você diria para os que sonham ser advogados um dia, ou seja, no futuro? Eu procuro dizer o seguinte: quem está entrando hoje para a universidade ou está cursando primeiro ou segundo período, que já deve estar no segundo, sonha ser advogado, sim. Advogado é excelente, advogado tem um leque muito grande no direito e tem todo tipo de direito. Hoje a gente precisa do direito. Então, cidadão hoje que não sabe os seus direitos, ele não vive correto, ele não vive bem. Então, você sendo um advogado, já te dá a condição de você já estar dormindo lá do direito, já te dá a oportunidade de você ter conhecimento de causa, conhecimento de tudo que passa ao redor da sua vida. Então, eu estimulo sim, sou um grande motivador para que o cidadão que esteja entrando na área do direito esteja com muito carinho, estudar, procurar, aprender, ler muita doutrina, jurisprudência, fazer bastante peças, que é importante isso para o direito. Ótimo. Agora a pergunta final, com mais 30 segundos, pergunta, não é mais pergunta, agora é com o próprio amigo Paulo Roberto, isso, que é as suas considerações finais e mensagem de incentivo aos graduandos de Direito da Estácio Nova Friburgo e também a quem vai ouvir esse programa legal nas redes sociais. Bem, ao povo que está, né, o pessoal nosso, todo o pessoal que gosta da área do direito e que esteja nas redes sociais ou esteja ouvindo o nosso programa aqui hoje, a nossa entrevista, as considerações finais que eu faço é o seguinte: foi excelente, né, a gente fazer esse trabalho aqui. Esse trabalho é importante, é um trabalho motivador. Eu sou um motivador na área do direito, gosto, sou apaixonado pelo direito e o direito me traz, assim, um conhecimento muito grande que você vai levar para a vida muita coisa, e você ajuda muitas pessoas com direito. As pessoas te procuram, estão sempre te pedindo informação, sempre procurando saber, né, coisas que não conhece, e você que estuda o direito, que está sempre procurando ler, procurando saber melhor, você pode repassar isso para as pessoas. E hoje também, o cidadão que faz a carreira do direito, é claro, não menosprezando nenhum outro profissional, Quem tem na área do direito hoje, ele está na frente, porque ele sabe das leis, ele tem condições de buscar. Se ele não souber no momento, ele vai estudar, ele vai ler, ele vai buscar a jurisprudência, a doutrina. E eu tenho certeza que isso é um lado motivador de direito. Então, a todos que estão graduando de direito, que estão entrando para a faculdade ou estão no primeiro, segundo período, que leve a sério, leve com carinho. E aos nossos colegas que estão se formando esse ano, aqui agora já está faltando 30 dias para a gente terminar, para a gente se formar aqui na Estácio, e vamos ter a nossa graduação, nossa colação de grau em fevereiro ou março. Em fevereiro ou março, né? Ou abril, ótimo, se eu não me engano. E vamos estar lá firme com o nosso coquetel e vamos estar, assim, jogando o nosso chapéu para cima, e alegre. Se da puder vida, mandar um convite para o amigo, tenho certeza, não, você fará parte do nosso coquetel. Eu tenho certeza que o Flaviana vai estar junto com a gente, é mais um amigo que a gente tem. Com certeza. Então, e o direito traz isso, o direito te dá essa condição de trazer as pessoas. Será uma formatura excelente do nosso grupo, eu tenho certeza que a faculdade vai nos dar essa condição, porque é importante, a faculdade não é fácil você fazer. São dificuldades, são financeiros, todos os momentos familiares, então tudo isso é importante você, naquele momento, esquecer e curtir a vitória, que está aí para chegar com 30 dias, está chegando, tá bom? Com certeza. Foi um grande abraço, muito obrigado você fazer esse convite para essa entrevista, foi excelente. Está aberta a próxima oportunidade, né? Depois do amigo formado. E com certeza será uma honra. Na próxima eu vou voltar já formado, né, fazendo a prova da OAB, eu já volto aqui como advogado, aí sim, aí a gente pode fazer outras perguntas que vão ser mais capciosas, pergunta ótimo, mais forte, mais pesada. Com certeza. Tá bom? Agradeço muito. Eu quem agradeço ao amigo, até a próxima oportunidade para o amigo, e a todos vocês que estão ouvindo o programa legal de hoje, com certeza, um forte abraço, até breve, um beijo no coração de todos e de todas também. E esse foi o programa legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, grande amigo de todos, e também com a participação do nosso amigo Paulo Roberto, que está graduando Direito aqui na Estácio Nova Friburgo. Qualquer contato com ele depois, é só você mandar alguma indicação para o e-mail do programa legal ou também para a página do Programa Legal, tá bom? O e-mail do Programa Legal é programalegal.radioestacao@gmail.com. A página no Facebook é facebook.com/programalegaloficial. Então, vamos nos despedindo nesse exato momento. E desde já, mais uma vez, muito obrigado ao amigo Paulo Roberto. E até breve, um forte abraço a todos. E até segunda-feira. Termina agora mais um programa legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé, sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.